me dá aprovação por parte da Associação Madeira Azul da Europa da renovação do galardão do município Eco21, bandeira verde Eco21 para o ano 2020. O município já desde 2013 concorre a este galardão, que resulta da avaliação de 21 indicadores. Este ano tivemos um aumento da pontuação. O município obteve na candidatura 2020 75,2% de pontuação. Portanto, este ano isto vai nos permitir hastear novamente a bandeira FER Eco21, que distingue boas práticas de sustentabilidade, valorizando um conjunto de aspectos considerados fundamentais à construção de um desenvolvimento sustentável, alicerçado em dois pilares: a educação no sentido da sustentabilidade e da qualidade ambiental. Resultam também da análise das estatísticas oficiais do INE e também da FORDATA, que é a própria Associação Bandeira Azul da Europa faz. Dizer também que este ano foram introduzidos dois novos indicadores: o indicador 9, alterações climáticas, e o indicador 10, saúde e bem-estar. Dizer que o município de Oliveira do Hospital teve excelente desempenho no indicador 1, promoção da educação ambiental, onde tivemos nota máxima, e no indicador 5, transparência, digitalização e conectividade, tivemos uma pontuação de 4,35, no máximo de 5,50. Também um bom desempenho no indicador 7, cooperação com a sociedade civil em matéria de ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, e também no indicador 10, saúde e bem-estar. Concluo dizendo que ao longo destes anos todos, de 2013 até 2020, foi sempre crescendo. Portanto, este é o reconhecimento do trabalho conjunto que se faz no âmbito do ambiente, no âmbito da floresta, no âmbito do desporto e da educação para estilos de vida saudáveis, no âmbito da educação ambiental, das ações que se fazem nas escolas, ou seja, a conjugação de esforços entre os vários polos, mas também a boa articulação com a sociedade civil, onde devemos destacar que parte do valor e do reconhecimento da nossa postura e das nossas políticas para a sustentabilidade e o trabalho que fazemos junto à comunidade, especialmente os mais novos.